Ouça agora na Antena Web Caligrafia dos Poetas. A seguir, não perca mais uma edição de Fala Coração. Caligrafia dos Poetas, com Sofia Corte Real. Poema sobre a guerra, onde se escreve paz. Convoca as bordadeiras, os tecelões e os ourives, e diz-lhes que não haverá mais bodas, até que volte a pronunciar-se de novo a palavra paz, nos mercados, nas veredas, nas alcovas, nos portais. Ainda ontem uma mãe sepultou dois filhos no lugar onde antes era luminosa a flor do riso, a corola branca dos amores sem mácula. Depois todos se calaram e vieram as lágrimas, as súplicas, as unhas cravadas na carne ferida. E foi a raiva, e foi a dor sem nome, a miséria da alma. É assim a guerra, disseram, e mais não souberam dizer. E foram os pais despedir-se dos filhos na neblina dos cais. Quando se voltava era sempre com um pedaço de vida a menos, com uma cratera aberta no lugar da voz, com uma chaga viva no vazio do coração. Depois vieram os cães e as aves soturnas e negras, as larvas, os ossos crucificados nos ramos ardidos, os nomes dos filhos, dos pais, dos irmãos gravados na pedra exausta de tanta morte. Sempre foi e será assim a guerra, sentenciavam. Mas havia meninos que ganhavam asas sobre os escombros, e levitavam como palavras do princípio de tudo sobre os campos das batalhas que nunca ninguém venceu. E vieram com eles as borboletas, os duendes e os adivinhos, e desenharam na terra o rosto imaculado da paz e na areia fina o mapa das viagens em direção à luz. E com eles regressaram as bordadeiras, os tecelões e os ourives, e as casas voltaram a ter o odor dos frutos e da alfazema, o rumor constante das fontes e das núpcias. E foi assim a paz, laboriosa como uma mãe altiva. Ainda ontem uma mãe assim deu à luz dois filhos com os nomes dos que outra mãe um dia ali sepultara. E foi assim a paz, como um rio lavando o ventre da terra. Agora podes adormecer tranquila, mãe, porque os canhões encheram a boca de vento e morreram sufocados como carrascos cegos pelo lume de remorso e deixaram que deles se soltasse uma música antiga, capaz de fazer das espadas dos heróis as guitarras que adoçam a alma eterna e livre das manhãs. José Jorge Letria começou a querer contar histórias desde muito cedo e, por isso, aos 20 anos decidiu dedicar-se ao jornalismo por acreditar que todos os jornalistas têm um lado escritor, de contadores de histórias, mesmo que nunca escrevam um livro. No entanto, José Jorge Letria escreveu vários. É poeta, dramaturgo e autor de uma vasta obra para crianças e jovens. Licenciado em Direito e História, é também pós-graduado em Jornalismo Internacional e foi redator e editor de jornais nacionais de referência e correspondente de jornais estrangeiros. Destacou-se também como autor de vários programas de rádio e de televisão. Nascido em Cascais em 1951, foi durante 8 anos vereador da Cultura da Câmara da cidade onde nasceu. Com um papel político e cívico muito ativo, o nome de Letria esteve também ligado à canção de intervenção e foi através dessa via que esteve ao lado de José Afonso e de Ary dos Santos no processo revolucionário que levou ao 25 de Abril. Pelo papel interventivo que teve, foi agraciado em 1997 com a Ordem da Liberdade pelo presidente Jorge Sampaio. A nível literário, tem sido distinguido com importantes prémios nacionais e internacionais. O essencial da obra poética de Letria, que lida com os temas do amor e da morte, encontra-se condensado nos 2 volumes da antologia O Fantasma da Obra, publicados em 1994 e em 2003, ano em que completou 3 décadas de atividade literária em livro. É atualmente presidente da Sociedade Portuguesa de Autores e membro da World Literary Academy. aos suicidas do Douro. Desaguavam na mesma casa, tensos, imensos, como rios desiguais invadindo-se da tragédia da cheia. E tinham tanto para contar e para calar. Eram severos mesmo na geometria do afago, porque não sabiam como haviam de amar. Estavam exaustos, pés queimando a erva, lábios incendiando a voz, amotinados. Trocavam cartas, amuletos, lembranças, bilhetes sem nexo, retratos de infância. Viver para quê? Morrer por quem? Há perguntas mais mortais do que respostas. Há silêncios mais exasperantes do que gritos. Guiavam-se pelo tato e pelo ouvido, humilhados pela mentira e pelo assombro da idade. Tudo lhes causava repugnância e medo. Tudo. Talvez por não saberem amar. Amar para quê? Morrer por quem? Viver até quando? Eram o livro de um esquecimento desenhado de perfil sobre um vidro embaciado onde podia ler-se: amo-te, odeio-te, esqueço-te. Nem dinheiro tinham para morrer livres, por isso queriam abraçar as águas com a pressa desesperada das aves cintilantes. Deram as mãos e quiseram voar sem nada saberem da vida e do mistério do voo. Viver para quê? Morrer por quem? É no cofre do lodo que se guardam as respostas. Na próxima semana, trazemos até si a poesia de Flor Bela Espanca. Até lá!